ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro, está entrando no ar o Tema Livre e hoje nós vamos tratar do mais recente fenômeno das manifestações populares, não do, especificamente do Rio de Janeiro, começou em São Paulo, mas é do Brasil inteiro, o rolezinho. O rolezinho, segundo eu estou vendo aqui no Jornal do Brasil, os rolezinhos são destaques na segunda-feira, ontem, portanto, na imprensa internacional. O New York Times publicou que a presidenta Dilma Rousseff já convocou uma reunião com assessores para estudar propostas de empresários que pretendem, através de liminar, fechar as suas portas e proibir a entrada de suspeitos nos shoppings nos dias programados para acontecer rolezinhos. O secretário lá, que foi secretário do Lula e que é o ministro-chefe da Casa Civil, né? O Gilberto Carvalho, ele teve uma manifestação que eu achei bastante feliz, em que ele disse que criminalizar o rolezinho era bobagem, era um absurdo, que não deveria haver esse tipo de postura por parte dos comerciantes, principalmente, e das autoridades de maneira geral. O governo está atento a isso, e ontem nós tínhamos um rolezinho, aliás, domingo, um rolezinho previsto para o shopping Leblon, não aconteceu dentro do shopping, porque a administração manteve as portas fechadas, mas aconteceu a manifestação do lado de fora, na Ataúfo de Paiva, na Franja de Melo Franco. E também sábado houve um rolezinho lá no Plaza, em Niterói, um rolezinho legal, até que mereceu o registro da imprensa. A imprensa é muito reticente na cobertura das manifestações populares, mas quando envolve o comércio, rapidinho corre atrás e manda cobrir. E foi cantando em coro o rap da felicidade que um grupo de cerca de 50 manifestantes entrou no Plaza Shopping em Niterói no começo da noite de sábado para protestar no ato chamado de rolezinho. Os gritos de ordem eram de críticas principalmente ao racismo, à distribuição de renda no país e dos recursos públicos também. Em resumo, essa é uma questão que está ganhando a mídia, está ganhando as ruas, está ganhando a discussão nas mesas de bar, e nós estamos aqui no estúdio hoje com o Bruno Cava, que é mestre em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, blogueiro e pesquisador da Universidade Nômade. Foi ele, na verdade, quem provocou esse programa de hoje e até ajudou na produção. Alexandre do Nascimento, doutor em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, e pesquisador de Relações Raciais. A Renata Lins, que é mestre em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e a pesquisadora de Relações Internacionais, as relações entre a economia e os movimentos sociais. E também o Thiago Dezan, repórter do grupo jornalístico Mídia Ninja, que já participou conosco de um programa aqui sobre Mídia Ninja e agora já está voltando para tratar desse outro assunto. Quem veio? O Felipe Peçanha. Ah, foi o Felipe, não foi o Thiago, tá vendo? Foi o Felipe. E eu estou aqui olhando para o roteiro e não olhei para a tua cara. Felipe, desculpe, bom dia, entendeu? Aliás, a vinda do Felipe é um reforço. Que também já esteve conosco aqui também, está valendo. Felipe, já que você entrou de gaiato nesse navio aí, abre essa conversa. O que que você pensa do rolezinho? Para você, o que que é o rolezinho? Eu acho que o rolezinho, né, que virou rolezinho aqui no Rio de Janeiro, ele começou como rolezinho, né, em São Paulo, ele é mais do que urgente esse debate, né? Ele evidencia uma série de contradições que estão instituídas na nossa sociedade, né, e que abre para uma série de debates em cima de questões que são questões da contradição do nosso povo, né? Que aí há 500 anos a gente já tem tanto na diferença com relação às classes sociais, com relação ao que se pensa, o que se projeta, né, de classes que são mais baixas, de pessoas que são negras, de pessoas que são pobres, e de espaços que são espaços, sim, de disputa, né, que são os shopping centers enquanto grande império do capital, que conseguem colocar aí uma questão, né, em mente. E eu acho que tem algumas coisas assim para abrir, que eu acho que é legal de abordar, como que surgiu, então, o rolezinho, né, em São Paulo. Aliás, né, como você gostou de falar diferença fonética aí, do rolezinho para o rolezinho, porque... O Caetano escreveu ontem, metade da coluna dele no Globo de ontem era sobre isso, né? Sobre essa questão, é rolezinho ou é rolezinho? Eu morei um pouco em São Paulo, quando eu cheguei aqui falando rolezinho, foi um pouco... Mas é por causa do rolê, vamos dar um rolê, né? E é uma coisa tão natural, eu acho que é a partir daí que a gente pode iniciar o pensamento, sabe? Como que surge essa questão em São Paulo? É, alguns garotos, eles são verdadeiros fenômenos das redes sociais, né? Tem cerca de 80 mil seguidores nas suas páginas no Facebook. Criaram já algumas fanpages, né, com o nome de Ostentação, né? Ostentação. Uhum. E que conseguem mobilizar uma juventude muito grande, né? E de uma forma muito natural, né? Que é como que surgiu o rolezinho? O rolezinho falou: "Ah, vamos dar um rolezinho no shopping, vou estar lá no shopping tal. Como que a gente se encontra tal? Ah, tal lugar, tal horário, tal." E assim a coisa ela foi ganhando um movimento maior, foi crescendo e se tornando de fato um movimento que é politizado. Ele não é politizado por natureza, assim, não é feito, eu acho, né, pelos mobilizadores do rolezinho, uma problematização direta sobre o que é ir ao shopping, mas isso se tornou em processo, se tornou em fluxo, né, se tornou quando a coisa cresceu e aí se evidenciou o tanto de preconceito que se tem na sociedade, quando se impede as pessoas de entrar de bermuda e chinelo. Eu, diga-se de passagem, rapidinho, cheguei aqui, fui meio que entrando, né, direto aqui, claro, assim, sem claro. Conversar, já falou: "Ô, de bermuda e chinelo não pode." Mas eu falar público, do rolezinho. Né? Público, pô, pera aí que eu sou convidado. É. Vou dar um rolezinho no tema livre. Já fui barrado no rolezinho do tema livre. Aqui. Agora o interessante, quer dizer, foi barrado, mas, não, quase foi. Não foi, não chegou a ser barrado, tanto tá aqui. Mas o fato é o seguinte: essa questão da política ideológica e do racismo também que você falou, eu acho que tem a ver, o rolezinho tem a ver intrinsecamente e originalmente com isso, porque nós vivemos numa sociedade em que a cidadania é cada dia mais confundida com o consumo. Só é quem consome, quem tem cartão, quem não tem cartão. É, a Renata já está pedindo a palavra aqui, vou passar para ela, porque eu sou mediador só. Fala, Renata, bom dia. Bom dia, querido. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu acho esse tema um tema realmente urgente da gente tratar. Agora, eu queria pegar, então, esse teu gancho da cidadania pelo consumo. Eu sou economista, né? E acho que é exatamente isso. A gente estava conversando um pouco antes do programa, falando da questão do governo Lula, da diferença que fez esses últimos tempos, o salário mínimo, o Bolsa Família, várias coisas que elevaram a renda da população mais baixa. E, no entanto, a gente ainda sente falta de muita coisa em termos de inclusão, né? Então, é muito... importante, quer dizer, o Felipe mencionou isso, a ocupação desses espaços, que são espaços privados, porém de direito público, na verdade, de uso público, né? Os shopping centers, eles são privados, porém você não tem direito de discriminar a presença. No caso do Shopping Leblon, a juíza que foi acionada alegou exatamente isso, que o shopping é um espaço público, porém ele pertence aos proprietários do shopping e aos proprietários das lojas instaladas dentro do shopping. Então, se eles se sentem ameaçados, eles têm o direito de preventivamente fechar as portas. Essa questão é uma inversão, né? Que na verdade você cria uma inversão. Pois é, mas assim, você teve um outro juiz, que eu não me lembro mais de onde foi, que deu um liminar exatamente contrário a essa, dizendo exatamente isso. Apesar do espaço ser privado, é um espaço privado que não tem direito de discriminar a entrada, como restaurante não tem direito, como nem praça de alimentação, né? Praça de alimentação, isso daí você não tem, e sobretudo discriminar pela aparência, né? Quer dizer, você acha que, né, você vai vetar a entrada das pessoas porque talvez, quem sabe, possa acontecer alguma coisa que não aconteceu, nunca aconteceu, quer dizer, então fica evidente uma coisa que... Vai lá. É uma coisa que é chamada na economia muito... Hoje vai ser brabo, essa coisa chamada... O efeito porta de vidro, que é aquele negócio que você não discrimina, não discrimina oficialmente, porém você cria um ambiente onde as pessoas mais pobres não se sentem à vontade ou não se sentiriam à vontade. Isso funcionou durante um certo tempo. Agora, pelo visto, não está mais funcionando. Eu vou aproveitar que você falou dessa questão, que é uma questão aparentemente social, mas no fundo ela tem um racismo, que é o racismo estruturante da sociedade brasileira, para provocar a intervenção primeira do Alexandre do Nascimento, que é pesquisador de relações raciais e ele próprio também negro, e pode falar com muita propriedade sobre isso. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. Primeiro, eu queria pontuar que não há uma questão social e uma questão racial no Brasil. A questão social no Brasil, ela é profundamente atravessada pelo racismo. Então, entender a sociedade brasileira passa por entender o racismo e suas consequências no processo de produção de desigualdade, de pobreza, etc. O que, na verdade, me chama a atenção nos rolezinhos, e que chama a atenção de todo mundo e que provoca as reações que vem provocando, inclusive do Estado, é a cor dos rolezinhos. Toda vez que no Brasil a gente tratou, e foi assim também com as cotas. Com as cotas, o problema nunca foi as cotas. O problema sempre foi a cor das cotas. Então, a gente se repete agora que o grande problema, me parece, a cor dos rolezinhos. Né? Há um livro da professora Célia Maria Marinho chamado Onda Negra, Medo Branco, que analisa o pensamento das elites no século XIX. É pelo menos um título que se atualiza, né? Nesse momento em que os rolezinhos vêm provocando reações extremamente racistas, né, de setores da sociedade, de diversos setores. Isso ficou explícito no Leblon, com algumas falas que eu estive lá presente, com algumas falas que eu pude presenciar de algumas senhoras e senhores, que lá diziam que não existe discriminação. O pessoal de uma favela próxima ali entra e compra, e eles vão arrumadinhos. É isso que a senhora dizia. Agora, tem uma questão que é o coletivo. É como uma questão que é identitária. É óbvio que o shopping, como espaço de consumo, o pobre tem acesso, o negro tem acesso, ele vai consumir. É um espaço de consumo e de reprodução de desigualdades. Agora, pensar o shopping como um espaço de encontro e de relação de diferenças é um problema. Vira um problema. Vira um problema, inclusive, com o apoio do Estado brasileiro através do Poder Judiciário. As decisões do Poder Judiciário em São Paulo e a decisão da juíza revelam um racismo institucional e institucionalizado no Estado brasileiro. Para mim, o Poder Judiciário e a polícia são as duas instituições estatais que não têm vergonha de ser racistas. Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a classe média de Janeiro é um pouco mais envergonhada de ser racista do que a de São Paulo. Então, alguns depoimentos, de alguma forma, deixavam transparecer isso. Né? E a atitude do shopping Leblon de fechar foi, para mim, uma atitude que eu classificaria aqui de burrice. Na verdade, Porque não havia razão de acontecer aquilo. Isso é uma coisa obtusa demais para você entender como simples burrice. Porque, na verdade, até você vê que a coisa é tão racista que, quando você vai barrar o pessoal das manifestações do rolezinho dentro do shopping, a segurança que é acionada é majoritariamente ou totalmente negra. Sim, nós podemos ver, inclusive, as seguranças negros cercando o shopping, segurança do shopping. Quer dizer, são fazendo essas a barreira, né? Exatamente. Policiais também, igual. E você vê a quantidade, isso já existe estudo, cansado de existir estudo, até do Instituto Lélia Gonzalez sobre isso, do GL10 também, de a quantidade de vendedores negros nos shoppings, nas lojas dos shoppings, e a quantidade de seguranças negros nos shoppings. Quer dizer, a relação é inversa, né? Exatamente por causa disso, para cuidar disso aí. Mas eu queria puxar o Bruno também, deixa o Bruno falar um pouquinho, porque afinal de contas foi ele que provocou essa pauta. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes, bom dia aqui a Renata, o Alexandre, o Felipe. E primeiro eu queria pontuar que os rolezinhos, eles são expressão de uma sociedade brasileira em profundas transformações. A gente teve ano passado as revoltas, né, as jornadas de junho, um fenômeno vibrante, um fenômeno que multiplicou uma série de sentidos e disputas na sociedade. E hoje, no começo do ano, já em 2014, a gente já abriu o ano, né, com essa onda, com esse grande evento dos rolezinhos. Então, em primeiro lugar, pontuar que esse é um sintoma de que algo está solto no Brasil, um espectro ronda a sociedade brasileira. E isso é algo que nos faz assim, pensar, que nos faz agir nesse momento. Em segundo lugar, queria colocar que não é algo absolutamente novo essa ideia de dar um rolê. Quantas vezes, né, jovens, eu mesmo, na época, na década de 90, ou no começo dos anos 2000, se reuniam para dar um rolezinho, para ir no fliperama. Tem até a música do Mamonas Assassinas, Dar um Rolê. Então, a ideia do rolê, do rolezinho, não é nova. O que é novo é a escala que isso está ganhando. Está sendo utilizado as redes sociais, estão sendo utilizados eventos no Facebook, e isso está ganhando uma grande escala quantitativa e qualitativa. Ou seja, você tem milhares de jovens nos shoppings se organizando, e você tem qualitativamente uma composição social que nos últimos 10 ou 15 anos adquiriu poder de consumo, adquiriu voz, adquiriu a capacidade de se organizar. E essa composição, formada majoritariamente pelo chamada dita nova classe média, mas que na verdade são, né, esses pobres que estão conquistando algum acesso ao consumo e renda, os negros que estão conquistando acesso à universidade, que estão conquistando acesso à comunicação, que estão se organizando, que estão fazendo grandes encontros nos shoppings. Isso por si só, essa ideia de se organizar para ocupar, gera um grande problema. Porque uma coisa é você ser um consumidor comportado, você entrar num shopping, simplesmente frequentar as lojas, como o Alexandre colocou, e fazer ali seu ritual de compra e venda. Outra coisa é você reunir aquela composição social, você exprimir isso com uma cultura afirmativa, que é o funk ostentação, que já é esse funk da nova classe média, e você utilizar as redes sociais para se organizar. Porque isso, na medida em que é reprimido, imediatamente vira autodefesa. Você mobiliza essas redes também para poder levantar barreiras políticas, barreiras jurídicas, barreiras midiáticas. Esse próprio acontecimento aqui já é fruto disso. Só a gente falar de rolezinho e não de arrastão, porque se você pegar ano passado, tiveram vários incidentes no shopping BH, em Contagem, em Vitória, no shopping Itaquera, no shopping Campo Limpo, em São Paulo, no shopping Guarulhos, em São Paulo, em que a mídia imediatamente cobriu como arrastão. Isso aí é uma semelhança grande entre os movimentos de rua, manifestações de rua do ano passado, e o fenômeno do rolezinho que ele está acabando de dizer, que é essa criminalização. No meio do ano passado também, as primeiras manifestações eram os vândalos, né? Pois é. Que estavam participando. As primeiras, as últimas ainda, se não tiveram. São classificados, né? De arrastões e de vandalismo. E tem um detalhe importante que vamos inverter, né? Inverter um pouco a ordem das coisas. Há hoje, principalmente no Rio de Janeiro, um certo turismo, que é inclusive chamado de turismo étnico, que é simplesmente você fazer, ir de jipe na favela, fazer passeiozinho, ou andar no teleférico do Alemão e ver a paisagem. E nada disso, esse tipo de rolê, não causa problema nenhum. Agora, quando é o inverso, né? Em espaços públicos como a praia, os shoppings, etc., há reações desse tipo. São imediatamente classificados de arrastão, quer dizer, imediatamente há uma preocupação com a segurança, a priori. Ou seja, só o fato de saber que pessoas, determinado tipo de pessoas, podem ir naquele espaço, já se gera uma preocupação com a segurança. Isso aí, eu queria só fazer um parênteses para você aqui, o seguinte: quando é o turista branco que sobe o morro para ver o mirante onde os favelados moram, tudo bem. Exatamente. Aí é turismo, é um novo nicho. Quando o favelado desce para protestar na avenida, aí é vândalo. Aí é PM, desce o cacete. Esse é o problema também. Fala, Renata. Renata. Não, entra mesmo, viu? Não te espera então. Eu chamar, não. Vai entrando. Não, eu estava querendo chamar a atenção para isso, que isso é tão mais evidente que já houve, né? Ou há, parece, recorrentemente em São Paulo, uma comemoração de alunos da USP, quando eles passam no vestibular e tal, que acontece que seria exatamente igual a um rolezinho, uhum. né? Que no Rio se diz rolezinho, porque a gente diz dar um rolé e não dar um rolê, mas enfim. E nunca foi reprimido, e pô, que bacana, os jovens se manifestando e não sei o que, e fazia exatamente a mesma coisa. Zoava os jovens no shopping, marcam, eles marcam encontros no shopping há muito tempo. Sim. A galera se encontra no shopping há muito tempo, para ir ao cinema, para ir depois na praça da alimentação, para jogar naquelas casinhas de jogo, de fliperama, essas coisas antigas. Fliperama é coisa de velho, né? Sim, sim. Mas é isso aí, na verdade é isso, né? Agora, quando começa a entrar negro e começa a entrar de sandália havaiana, bicho, já começa com a sandália havaiana. Aí vandaliza, grupo, né? Aí vandaliza. Porque eu acho que, assim, tem um que está colocado, assim, que faz, por exemplo, o Leblon fechar suas portas, né? Em cima de um comunicado mesmo que eles dão ali aos clientes, falando da, prezando por sua segurança e por comodidade, não abriremos o shopping hoje, não funcionará e tal. Vem em cima daquilo, né, que foi colocado, que é em cima do que, o que, que são essas ameaças que são proferidas para esses consumidores? O que, que são essas ameaças que são proferidas para o shopping? O que, que se entende enquanto ameaçadores, pessoas que estão reunidas em grupo, reunidas em bando, né, e da onde que surge? Isso vem exatamente do preconceito instituído, né? Então, se compreende que essas pessoas vão oferecer um risco, né? Que vão quebrar coisas, que vão furtar coisas, que vão... Quando, na verdade, elas estão pensando em fazer um passeio, em fazer uma... E tem uma atitude, né? Elas entram cantando, elas entram, né? Elas entram em uníssono, e isso assusta. Isso, sim, as pessoas... Se fosse um coral, né? Tudo bem, mas não é um coral, é um coro de descontentes. E aí que tá, né? Tipo, o que é o rolezinho da USP é flash mob, né, na compreensão da mídia. O que, que é uma ação de, né, na Europa também tem a compreensão de flash mob. E aqui é muito legal já cair pro tom do rolezinho, não do arrastão, como falou o Bruno, né, porque já é já mostra a potência que essas pessoas têm de disputar a narrativa, né? O Ninja, ele teve em coberturas aí espalhadas pelo Brasil inteiro desse movimento que se nacionalizou, né, do rolezinho virou rolezinho, foi até João Pessoa na Paraíba, em outras cidades espalhadas pelo Brasil, e a gente acompanhou o quanto há uma identidade nas pessoas que estão nesse processo, na concepção e na criação de personagens, né? Lá em São Paulo, esses moleques que conseguem mobilizar em torno de 80 mil pessoas só com os seus perfis pessoais, né, são personagens que disputam o imaginário da periferia. São jovens que conseguem fazer frente, né, a uma grande disputa de imaginário, onde tem personagens da Globo, onde tem personagens que criam um discurso, né? E criam um discurso. Criam esse discurso novo que desafia, né? Desafia toda uma lógica que está colocada. Então, o senso comum que é o grande barato é não só a capacidade de mobilização dessa juventude para dentro dos shoppings, mas principalmente através disso, de disputar a narrativa e de criar personagens. Ou seja, a mobilização consciente. Eles estão para isso, para essa disputa. Para isso, que é simples. Exatamente, é politizado e é simples, assim. Só é politizado o lance de dar um rolê para encontrar gente, para pegar, saca, para ficar, para se encontrar e tal. Só é politizado porque existe o preconceito no Brasil. Porque eles, por eles mesmos, são muito bem resolvidos com o rolezinho. Não, e outra questão também que diferencia o rolezinho de outras manifestações, digamos, há 14 anos atrás, você teve uma manifestação de favelados no Rio Sul, que está narrado no documentário chamado Hiato, que eles ocuparam o shopping para denunciar o abismo social entre os favelados e as pessoas que eram clientes do shopping e foram objeto de todo tipo de preconceito. Mas hoje tem uma diferença, nesses 14 anos aconteceu muita coisa no Brasil. Então, esses os rolezeiros, né, os que estão protagonizando os rolezinhos, eles estão cobertos de marca. Eles estão muito bem vestidos, com a ostentação das marcas mais caras do mercado, que eles compram a parcelamento, eles parcelam, porque agora eles têm crédito, ou eles têm algum poder de consumo, eles conseguem ter acesso a essas marcas. Então eles estão afirmando mesmo que eles querem participar da sociedade, que eles querem fazer parte politicamente, ter voz dessa sociedade. E até pouco tempo atrás, o negro, quando consumia, era quem? Era o traficante. Se você pegar todo o nosso imaginário racista brasileiro, o negro ou é um jogador de futebol ou é traficante. No filme Tropa de Elite, tem uma cena no Tropa de Elite 1, quando o Capitão Nascimento está procurando descobrir o traficante dentro da favela, como é que ele escolhe o menino que vai ser torturado? É aquele que tinha tênis de marca dentro de casa. Porque se ele tem tênis de marca na favela, ele é traficante. Sim, fala aí, Alexandre. Bom, eu acho que a gente começou a pontuar aqui uma coisa que é muito importante no rolezinho, que a gente faz toda uma análise da sociedade racista, das mazelas da sociedade, mas tem uma coisa que é muito importante, que é o caráter afirmativo, é o caráter positivo desse movimento, que é a afirmação de direito, a afirmação do direito de participar da sociedade do consumo, como disse aqui o Bruno, a afirmação do direito de expressar estilos e identidades e novas subjetividades. Ou seja, é uma potente afirmação de um novo ser que emerge no Brasil, né? que é através da classe, seja das políticas que produziram a chamada classe C, ou de todo um conjunto de políticas que abriram determinados espaços, que são as políticas de ação afirmativa. E aí eu quero fazer aqui, lembrar o importante papel que tem a militância negra, o movimento negro organizado nesse processo, né? O primeiro rolezinho no Rio Sul foi justamente promovido por organizações do movimento negro que passavam nas lojas e diziam: não compre aqui porque aqui não emprega negro. Em 2000, aqui no Rio de Janeiro, por grupos do movimento negro, exatamente. Então, e depois teve aquele do MST com o pessoal, sim, mais pobre, na praça de alimentação. Foram dois momentos, uhum, que causaram muita tensão naquele shopping no Rio Sul, justamente chamando a atenção da sociedade. E o movimento negro, nesse sentido, ele tem muitas vitórias, né? As cotas nas universidades, tudo isso que a gente está vendo, inclusive parte do que nós estamos vendo, que emergiu em junho nas ruas, quer dizer, um grupo novo de estudantes universitários fazendo reivindicações que antes não se faziam. Por quê? Porque hoje esses estudantes, que em boa parte são beneficiários das políticas de cota, do Enem, do ProUni e outras políticas de inclusão, esses estudantes precisam de políticas como transporte, acesso à internet, renda, bolsa, para poder fazer parte da cidade, da produção na cidade. Então, o direito público passa a ser mais fundamental ainda. Então, de alguma forma, o governo que hoje trata isso de uma forma, ao meu ver, equivocada, com preocupações loucas, o governo. Eu vi ontem num site de uma jornalista da Globo falando que o medo do governo é que o rolezinho se transforme em rolezão. Ou seja, num novo movimento potente que os black blocs sejam dentro. Quer dizer, eles inclusive estão realmente... Black, né? Há uma paranoia. Há uma paranoia do Estado, do poder, da procura de lideranças que não existem, não são lideranças do tipo antigo. Então, o rolezinho, assim como os movimentos que é uma ramificação dos movimentos de junho, ele vem afirmar um novo ser. Quer dizer, vem afirmar uma nova forma de fazer política, e vem afirmar a necessidade de abertura e singularidade. Para mim, democracia é isso. Abertura e singularidades. E o poder ainda não entendeu isso. Não entendeu. Então, esse negócio do poder do governo não ter entendido isso é uma coisa que me impressiona muito. Porque, assim, o que o governo achava que ia acontecer depois das políticas de inclusão pela via do consumo? Claro. Eles achavam que as pessoas iam consumir e ficar quietas? É isso? Porque, assim, o governo parece não estar preparado para receber esses jovens que, como disse o Alexandre, estão ali simplesmente afirmando o seu direito à cidade, estão afirmando o seu direito ao espaço, estão afirmando a sua cidadania, que é tão plena, ou é para ser tão plena, quanto de qualquer outro jovem. E, no entanto, né? A abertura desses espaços para quem não estava lá, para os pobres, para os negros e outros grupos, é também uma abertura para novas subjetividades, que ali emerge, que ali aparece, para novas afirmações. Queria só lembrar uma coisinha rápida, que o Shopping Leblon, que foi onde aconteceu esse episódio de domingo passado, que foi um episódio cheio de luva de pelica, né? Para não haver agressão, para não haver, olha, não é nada com vocês, não. Aí o negócio é a ideia. O Shopping Leblon, ele está plantado ali do lado da Cruzada São Sebastião, que é a favela do Leblon. E que se você anda ali, você vai ouvir moradores do Leblon dizendo: olha, se não fosse isso aqui, o Leblon era muito melhor. Dizem isso com a maior cara de pau, com a maior tranquilidade, sem qualquer culpa, sem problema nenhum. E aí você vai ver que se o consumidor é o cidadão, o templo maior é o shopping center. Então, por que, que o cidadão não pode andar no shopping center? Claro. É como que ele diz assim, traz o seu bolso, mas fica onde você está. Compra de casa, né? E pior, compra pela internet. E nem traga seu bolso, né? Porque não é só o governo que não compreende, né? O próprio shopping ele não compreende. Quando você fala que é burrice ter deixado fechado, é porque justamente, cara, se eu fosse... Onde já se viu? Anuncia-se que vai uma série de pessoas pro shopping, uma série de consumidores em potencial, e eles não aproveitam isso, não cria, sei lá, o McDonald's, uma casquinha a um real, a um preço promocional. Eles não entendem isso, inclusive, como potência, que como é, na verdade... Como uma oportunidade. É, uma né? puta oportunidade. Na verdade, eles encaram pessoas, como um desafio. Como um desafio e como uma ameaça. Exatamente. Ali, uma potência. Mas aí eu queria voltar. Eu queria voltar, saindo um pouquinho do rolezinho, indo para o movimento de rua de junho passado, que começou com o movimento Passe Livre lá em São Paulo, e a presidenta Dilma resolveu receber a Mayara, a Vivian, que está do movimento Passe Livre, era uma das lideranças, e levou o projeto do Passe Livre, que é o quê? É o ônibus de graça, e a presidenta descartou de cara, disse, olha, isso aí a gente não pode nem, isso é inviável. E aí a Mayara saiu, a imprensa perguntou como é que foi o encontro, ela disse, olha, o encontro foi legal, mas a presidência está despreparada, porque não sabe que isso é viável e é possível. Então, a mesma coisa, o governo não está enxergando, entendeu? Uma coisa que, que a gente vê como óbvio, é engraçado isso, né? Porque a gente vê isso, como você falou agora, é um discurso de dono de loja, cara. É, um discurso claro, de loja. Claro, é o discurso do dono da loja, e no entanto o governo tem o discurso do dono da loja paranoico, do cara que tem medo, não é, do consumidor que ele não conhece, que é o verdadeiro traga o seu bolso, né? Que é o próprio dono da loja, ele também tem esse discurso, né? É, esse claro. Discurso eu estou fazendo ele aqui, mas o próprio não, dono da loja é a justiça claro. Para que essa ameaça seja combatida. Então, ó, o presidente da Associação de Lojistas de Shopping do Rio de Janeiro, no final do ano passado, ele disse, eu estava aqui trabalhando, ele tinha a sonora dele, ele dizendo que o aumento das vendas no Natal tinha sido de 5% apenas, porque os comerciantes ficaram com medo de fazer estoque e ter saque, entendeu? E quando você vê que o movimento de rua não promoveu um saque em shopping, nenhum. Aliás, o único saque de loja que eu me lembro foi da Toulon, no Leblon, porque foi até uma omissão da PM, deixou. Só faltou dizer, olha, de pé ali, arrebenta ali, entra ali. Pega ali pra mim também. Queima de estoque. Pega pra mim também. E que o dono ainda teve a coragem de dizer que nunca tinha visto maldade maior do que a saquear. Uma semana depois que o BOPE assassinou 10 pessoas na Maré, e o dono da Toulon, do Leblon, disse que nunca tinha visto maior maldade na vida dele. Ele disse e a mídia repercutiu loucamente. Né? Porque a mídia é isso aí, a mídia faz parte desse discurso que a gente está falando aqui desde o início, né? Sim. É esse discurso de... E que, na verdade, é um discurso hegemônico e um discurso racista, branco, eminentemente. Sim, sim. Doutor, e aí você vê, por exemplo, quando aparece uma figura como Joaquim Barbosa, isso dá tanto arrepio que as pessoas já não sabem mais o que pensar, o que dizer, como classificar o Joaquim Barbosa, né? De Batman, de morcego, de o que que é. Queria só retomar um ponto que eu achei muito assim, interessante a comparação, que você falou dos vândalos, que quando nas manifestações foram criminalizados os vândalos, e agora a gente vê um movimento parecido com os rolezeiros. Quando começaram as manifestações, o discurso todo da mídia, ele era completamente homogêneo e uníssono que eram vândalos e baderneiros. Quando o movimento pegou, ali mais ou menos no dia 13 de junho, no dia 17, que aquilo ganhou grandes proporções, que se viu que aquilo não podia ser derrotado meramente com repressão, mudou o discurso, tanto da grande mídia corporativa, quanto dos governos. Ou seja, você começou a dizer, olha, tem um manifestante bom e tem um manifestante ruim. Tem aquele pacífico ordeiro, que tem reivindicações legítimas, e tem o vândalo, o black bloc, aquele que está ali meramente para fazer quebra-quebra. Mesma coisa a gente está vendo agora. Ou seja, a gente passou daquele primeiro momento que tanto os grandes jornais, a grande televisão, tentou criminalizar o movimento como arrastão, e os governos trataram como caso de polícia, e nós estamos entrando num segundo momento agora. Ou seja, o reconhecimento da força do movimento, que você não vai conseguir simplesmente barrá-lo com a polícia militar, mas ao mesmo tempo um novo discurso. Ou seja, um discurso que diz, não, eles só querem passear, eles só querem estar ali no shopping para poder, né, participar pra do usar, shopping, para usar, pra usar o shopping meramente. Vamos reconhecer isso e separar, né, o joio do trio. Quando tem um sentido político nessas manifestações? Você tem hoje um contexto de proibição do funk crescente, está associado isso à pacificação dos territórios. Você tem um projeto de cidade que exclui cada vez mais a periferia com espaço de cultura, de cinema. Então, essa vinda para o shopping, esses encontros, essa organização, essa ocupação, ela também é uma politização no sentido mais amplo. Não é só o shopping, não é só o consumo. Aí sim, é um caminho para você afirmar os corpos ali, para você aparecer. Porque você tem que gerar a mídia, né? A mídia é importante. O Haddad deu um depoimento que eu achei muito interessante lá em São Paulo, falando que essa questão dos rolezinhos, ela é muito em virtude da ausência de espaços públicos para lazer dessa juventude. Né? De certa forma, eu acho que é verdade isso também. É uma verdade, assim, não acho que é só isso, assim, tem tudo isso que a gente está debatendo antes, mas eu acho que traz para a questão, para o debate desse apartheid social que é feito, uma demanda reprimida, uma demanda que não se tem vazão para... Só para a gente tirar o Haddad desse foco aí, quando foi no movimento do passe livre, o Haddad foi para a televisão dizer que o passe livre, ou o ônibus de graça, custaria para a Prefeitura de São Paulo 6 bilhões de reais por ano. O que o Plínio de Arruda Sampaio fez as contas, transformou isso, dividindo por 10 milhões de paulistanos, daria R$ 1,64 por dia para cada habitante, para pegar ônibus para onde quisesse, quantas vezes quisesse. O passe livre é um projeto exequível, vários estudos mostram isso, estudos inclusive feitos na Prefeitura de São Paulo, na gestão da Erundina, que foi derrotada na Câmara dos Vereadores. Nós já temos alguns municípios menores, inclusive aqui no Rio de Janeiro, Porto Real. Que tem essa experiência. Talvez não chegue. Agora Maricá também está tendo com a companhia de ônibus do Coaquá, da Prefeitura. É possível, quer dizer, basta ter a vontade política de fazer. Eu queria pegar uma coisa que o Bruno colocou e o Felipe também, que é esse discurso de construir alternativas, porque os jovens estão indo no shopping porque lhes faltam espaços nos seus territórios, nos seus lugares. Isso não é antigo, não é novo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu diria que os piscinões, de alguma forma, inauguraram isso. O que é o piscinão de São Gonçalo e o piscinão de Ramos? Um lugar de contenção. Quer dizer, depois que o prefeito Conde fez a linha amarela, uma das preocupações dos moradores da Barra era que justamente, e o que aconteceu? As praias da Barra vão ficar muito mais acessíveis aos mais pobres. Ali o pessoal da Maré, por exemplo, pega uma van e sai em frente à praia. E aí você tem hoje, por exemplo, a versão do Parque Madureira, que também tem a mesma conotação. Mas é um discurso racista, é um discurso segregacionista. Soveto, né? Vamos criar soveto. Exatamente, aqui. Porque o que os jovens querem, o que é necessário, não só esses jovens dos rolezinhos, que aqui no Rio tem uma terceira versão, que é o rolezinho. Rolezinho. Eles querem circular na cidade, eles querem ter acesso aos espaços de prestígio. O que é legítimo, o que faz parte de afirmação de dignidade. Então, me parece hoje que os governos que têm sido pressionados pela imprensa a esse tipo de alternativa, de construir espaços de lazer e etc. e tal, de encontros, é como se fosse assim, uma cegueira total, uma incapacidade total de entender. Quer dizer, não adianta discutir com liderança. Sabe? Aquilo, para mim, foi tudo hipocrisia. Quer dizer, o Congresso Nacional fez alguns movimentos de colocar em pauta alguns projetos correndo para tentar acalmar os ânimos. A presidenta fez reuniões com supostas lideranças. Aqui no Rio de Janeiro também, o governador Sérgio Cabral foi pior ainda, que ele fez com lideranças forjadas pelo próprio governo. E que não adianta nada. Quer dizer, é preciso entender isso. E abrir o debate. O que está em xeque, em última instância, nesse processo todo, é a representação. A falta de legitimidade que é o sistema representativo nesse processo como um todo. É verdade. E agora que nós estamos num ano político, um ano de eleições, que é um ano eminentemente político, até por causa da Copa do Mundo, que muita gente fica dizendo, não, a Copa do Mundo vai servir como válvula de escape. Não, ela vai entrar nesse contexto político, dessa agenda política do país. Imagina quantos candidatos vão aparecer associando aí com qualquer coisa ligada a futebol, ao esporte, à saúde, a antitabagismo, a tudo, né? Por causa desse evento esportivo, né? Nós estamos vivendo um clima de pra frente Brasil. Pois é, exatamente. Rame ou deixo. Isso aí já é radicalizando um pouco o discurso do pra frente Brasil. Mas tem um slogan que é quase isso, viu? Já pintou. A Copa de. Falar contra a Copa é sabotar o Brasil. Falar contra a Copa é sabotar o Brasil. Esse é o título de uma postagem. Isso aí é perigoso. Um ame ou deixo mesmo, né? Tá pintando isso já. Eu sinceramente, não fazia ideia o quanto é danoso um processo como esse num país. Né? A gente viu isso acontecer na Grécia de alguma forma. A Grécia quebrou em parte por causa das Olimpíadas e é possível que a partir de julho de 2016 a gente tenha, a cidade do Rio de Janeiro tem uma dívida tremenda a pagar por conta de todo esse processo, que tem sido aproveitado também como um processo de reorganização da cidade, de retomada de determinados territórios que estão com os pobres, que são territórios nobres. No Rio de Janeiro, os pobres têm as melhores vistas, no verdade. Vidigal, no Santa Marta, na Rocinha e etc. A Vila Autódromo, que está lá, está cada vez mais acuada, porque ela é uma comunidade que está ali há muitos anos, nunca ninguém deu atenção para aquilo ali, agora virou um espaço de especulação imobiliária. Então, é preciso pensar, quer dizer, que ao mesmo tempo que o Estado do Rio de Janeiro tem uma Secretaria de Direitos Humanos que tem algumas políticas, por exemplo, de igualdade racial, você tem as políticas de remoção, que são extremamente racistas, discriminatórias e naquela lógica antiga de jogar os mais pobres lá para longe. Isso. Alexandre, queria aproveitar essa tua fala para resgatar, porque o Luiz já tinha mencionado, né, o fato de que o Shopping Leblon é do lado da Cruzada São Sebastião. E o Rio de Janeiro é uma cidade que tem sua especificidade nesse sentido. Claro. Né? Em São Paulo a gente pode falar de centro e periferia. No Rio de Janeiro todo bairro tem sua favela. Todo bairro tem favela. Favela faz parte da cidade desde sempre. E uma diferença grande de São Paulo para o Rio é que o Rio tem praia. E a praia é o espaço democrático. É todo mundo nu. Não é? Quer dizer, não tem nem tênis, não tem nem camisa de grife. Né? Só tem a cor. Aí é que está o negócio. Mas é o espaço democrático. Sim. Os arrastões surgiram onde? Na praia, que era o espaço democrático. Não, e essa mesma coisa dos arrastões, teve um momento agora em que se falou de arrastão que, na minha percepção, tinha muita coisa que era construída pela própria mídia. Não era exatamente arrastão, eram grupos de jovens chegando junto na praia, as pessoas já falam que era arrastão. Aconteceu nada. Você passar correndo, E aí começou a ter aquela proposta louca de revistar as pessoas que estão vindo do subúrbio antes de chegarem na praia. Você revista quem? Os negros. Ônibus estão sendo acompanhados por viatura. Ônibus que tem jovens com determinado perfil, que vêm da Zona Norte, que vêm de outros setores mais pobres da cidade, estão sendo acompanhados pela polícia, porque são suspeitos a priori. Uma coisa curiosa que você falou agora, e eu vou lembrar, vocês dois falaram, a Renata e você, Alexandre, é que em 83, no primeiro governo Brizola, eu trabalhava lá no Palácio Guanabara, e a CTC, que era a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, ou seja, estatal, era da prefeitura, botou o ônibus passando pelo túnel Rebouças, o primeiro ônibus de coletivo de passageiro passando pelo túnel Rebouças, porque era proibido passar ônibus pelo túnel Rebouças em nome de uma suposta emissão de gases ou de que isso poderia matar os passageiros, até asfixiar passageiros asmáticos, crianças, em resumo, esse tipo de discurso. E, na verdade, o discurso escamoteava ou escondia esse acesso à praia, esse acesso à ponta, você saía na Lagoa e Ipanema, Leblon ali na hora. E isso a gente viu como foi quando o Jornal do Brasil criou campanhas contra essa ocupação da praia. O fato concreto é que hoje não há mais como conter isso dessa forma. É preciso discutir a cidade. O Rio de Janeiro, em especial. O Rio de Janeiro pode dar uma grande contribuição para o Brasil, porque como é a cidade hoje em que todos os holofotes estão aqui, vários investimentos, obras, etc. A oportunidade que os poderes públicos teriam hoje, a Câmara de Vereadores em especial, de abrir um grande debate com a cidade como um todo. O Haddad, de alguma forma, ele tem sido mais inteligente em criando alguns espaços representativos ainda, como um conselhão que ele resolveu criar lá para ouvir todo mundo e etc., mas que já é alguma abertura a mais. É, eu fico pensando, às vezes, eu pensando assim, poxa, o Favela Bairro era um negócio progressista, né? diante do que nós temos hoje. Disso, engraçado que quando surgiu, todo mundo botava o dedo, olha... Exatamente, o Favela Bairro é muito mais progressista do que as políticas que a gente tem hoje. E ele vetou a lei que proibia bailes funk na rua, o Haddad. Exatamente. Só dar uma despedida. Legal, o Felipe está caindo fora, Felipe Peçanha, eu quero agradecer a presença aqui do Felipe. Valeu, meu irmão. Que agradeço. E volte sempre aí. Quando tiver mais assunto, eu vou te chamar. E também provoque pelo Face aí as pautas pra gente, tá legal? Vamos entrar no contato aí. Obrigado a todo mundo que ouviu. Obrigado a todo mundo aqui. Começando a esquentar outra vez, as ruas estão começando a esquentar, né? Vamos retomar aqui a nossa discussão, tá legal? Com certeza, a gente está sempre à disposição. Falou, um grande abraço. Obrigado aí, um beijo pra todo mundo. Tchau, Felipe. Tchau. Valeu. Sim, mas então, Alexandre, continue aí o seu... Eu só queria fazer um comentário sobre essa coisa que você então tinha falado, Renata, antes, que era essa coisa dos mega eventos. Deixa a Renata falar, gente. E da destruição. A destruição que os mega eventos têm provocado nas cidades, né, que é uma coisa que eu acompanho já há bastante tempo, e eu vou te falar que isso é assim no mundo. E o Rio de Janeiro, a gente está vendo claramente exatamente isso. É uma cidade que não tinha essa coisa de centro-periferia, ao contrário de São Paulo, ao contrário das outras grandes cidades brasileiras. Eu estou vendo claramente, né, eu acho que a gente está vendo uma tentativa por parte do governo de criar exatamente isso, de tirar com motivos de pseudo-segurança, de, né, problema de moradias insalubres, aí usa as chuvas como pretexto e tal, mas o que eles querem fazer é tirar as favelas dos bairros. Não, tanto quando fizeram e botar todo mundo para a periferia. Quando puseram o PP da Rocinha, o primeiro anúncio que o governo fez foi do teleférico, e a comunidade disse, não, a gente não quer teleférico, a gente quer saneamento básico. Mas por que teleférico? Porque você facilita o acesso e limpa socialmente a área. E o turismo, né? O turismo na favela pelo alto... Que é limpar a área, você começa a limpar a área. Exatamente. E o rolezinho, ele também mostra um outro fenômeno, acho que é bem atual no Brasil hoje, que é o medo mudou de lado. Ou seja, não são os governados que estão com medo dos governantes. Desde junho, desde alguns anos, os governantes é que estão com medo dos governados. Qualquer mobilização que se inicia, qualquer grande movimento, como por exemplo os rolezinhos estão proliferando dessa forma... Você já tem uma série de reuniões de emergência, ligações assustadas, gabinetes intranquilos. Ou seja, todo mundo já começa a se preocupar. E isso é bom. Isso é bom. É. O Thomas Jefferson, que não é nenhum anarquista, nenhum comunista, ele falava que toda democracia precisa de uma rebeliãozinha de vez em quando. Porque é o pulmão da democracia. E como nós estamos aqui há muito tempo sem rebeliãozinho, acho que a gente está precisando de uma por semana, né? Pois é, e o governo tem uma equação difícil para resolver. Por quê? Porque hoje você tem as redes sociais proliferando com um poder de contágio enorme, você tem uma mídia global que transmite as imagens da Turquia, as imagens do Egito, as imagens da Espanha, ou seja, você tem uma rede já se formando de mídias globais e que isso tem um poder de contágio muito grande. Eu lembro nas primeiras manifestações do ano passado que os gritos de guerra eram que isso aqui ia virar a Turquia. Acabou o amor, isso aqui vai virar a Turquia. Era o começo das manifestações. E você tem também essa composição social, os negros, os pobres, ganhando poder de consumo e junto com isso ferramentas que eles reapropriam. As redes sociais, o conhecimento, as redes, tudo isso, né, o controle sobre os territórios, ou seja, tudo isso vai gerando um caldo muito efervescente, que eu concordo com o Alexandre, que o governo, que as instituições representativas não estão conseguindo dar vazão, não estão conseguindo expressar. Tem um grande aí... uma grande lacuna de representatividade, as pessoas não se veem representadas e não querem essa política. Isso começa desde o movimento estudantil, que hoje está praticamente marginalizado em relação às composições, até os políticos mais estabelecidos, os partidos estabelecidos. Então esse vácuo todo é preenchido por essa manifestação mais, digamos assim, mais direta, mais imediata. Então esse ano vai ser um ano muito quente no Brasil, e isso é bom. Isso é bom. Não, é esse ano e até 2016, né, que a gente está no foco. Isso serve não só, não é só o governo, não são só as instituições representativas. A sociedade como um todo. Porque, de alguma forma, a sociedade em geral autoriza muitas das mazelas que existem nela própria. A morte de uma pessoa que mora na favela, como disse o secretário Beltrame uma vez, que dá um tiro em senador Camará, é muito mais fácil do que dar um tiro em Copacabana. Eu gosto do secretário Beltrame, que ele não tem vergonha de expressar racismo. Porque, né? Na verdade, também ele não é nem de Copacabana, nem de senador Camará. Exatamente. Ele tem uma visão científica. Lá da Rua Redentor, onde ele mora, em Ipanema, ele vê o mundo com outro olhar. E acrescenta-se a isso o fato de ser de uma instituição de segurança que, historicamente, no Brasil, nunca teve nada a ver com a cidadania, sempre com a proteção do poder. E da propriedade, de tudo que isso significa. Então, de alguma forma, a sociedade como um todo autoriza discursos como esse. A sociedade como um todo autoriza ações como ações do BOPE, que chega numa determinada comunidade, mata 10 pessoas e diz que todo mundo é traficante. Quando não aplaude, aceita passivamente e referenda, acha que é isso mesmo. Agora, eu quero destacar, que eu acho que é o mais importante, eu estou falando demais, mas isso para mim é muito importante, que é o caráter afirmativo, o caráter amoroso daquilo que começou em junho e daquilo que se expressa nos rolezinhos, né? Que é justamente essa possibilidade que esses movimentos estão apresentando à sociedade de rediscutir a cidade como um lugar comum, um lugar de convivência entre iguais, um lugar de abertura às singularidades. Então, vou aproveitar que você está falando isso para você fazer a sua intervenção final do programa, dizendo o que, que você acha que deve ser a postura com relação aos rolezinhos, tanto de quem participa quanto de quem está no poder, quem está cuidando da segurança pública ou dos shoppings. Olha, na minha opinião, não se justifica o medo, né? Não se justifica o discurso de que eu vou tomar uma atitude preventiva por segurança, como estava lá no aviso, no informe, em português e em inglês, que o Shopping Leblon colocou na porta do shopping. Porque, em geral, nos rolezinhos que já aconteceram no Brasil, em geral, a agressão, a violência começa pelos seguranças, pela polícia, pelo poder judiciário. Como nas manifestações de rua. Como nas manifestações. Então, é preciso ter a coragem de receber isso, de aprender com isso, de dialogar com as diferenças. Esse, para mim, e o governo também, quer dizer, a sociedade como um todo, o governo. Eu, que sou professor nas escolas também, esse é um debate complexo, eu sou professor de ensino médio, é um debate complexo, porque a escola ela ainda trabalha com a ideia de uma coisa homogênea. Né? Quer dizer, a escola não trabalha com as diferenças como elas são. Sim. A escola hierarquiza, tal como faz toda a sociedade. Toda a sociedade. Então, maniqueísta demais também. Nesse ponto que a gente está. E é a partir desse ponto, quer dizer, aproveitando o amor que vem das ruas, o amor que o rolezinho apresenta a todo mundo, essa luta amorosa que é o rolezinho, e discutir a cidade. Eu acho que nós estamos com essa oportunidade e eu quero agradecer a oportunidade. Que isso, eu que te agradeço. Obrigado. Bruno Cava, você que provocou essa conversa aqui, para você encerrar também, um minutinho. Bom, em primeiro lugar, desmilitarização desse assunto, ou seja, tirar a polícia, tirar o judiciário, tirar a BIM, a Polícia Federal, dessa perseguição, seja uma perseguição a frio nas redes, seja uma perseguição a quente, que é justamente o impacto direto nos corpos, com os vans ou com os rolezeiros. Segundo, abertura de canais de interlocução com essas pessoas que não são arruaceiros, que não são pessoas querendo badela, são pessoas como eu e você querendo produzir o seu discurso, a sua vida, querendo se apropriar desse Brasil para poder existir nesse Brasil. E terceiro lugar, eu acho importantíssimo os governos abrirem os olhos e reatar a relação com os movimentos sociais, inclusive os movimentos de novo tipo da comunicação, entender as bases que estão se transformando. Existe algo à solta nesse país que os governos se recusam a entender, eles ficam colocando em caixinhas, nas mesmas caixinhas de sempre, inclusive governos que se apresentam mais à esquerda. E é muito irônico, por quê? Porque esse monstro que agora, né, entre aspas, esse monstro que está devorando, né, desde as revoltas de junho dos rolezeiros, foi alimentado por esses governos. Então, em vez deles, né, amorosamente abraçarem, né, porque o monstro ele só quer ser amado, né, Frankenstein, a história não é essa. Em vez deles, né, se deixarem amar e aproveitar esse amor todo que está nas ruas, não, ele é criminalizado. Obrigado. Renata Lins, de nada, que isso, Renata, você. Então, eu queria só, por último, problematizar essa última fala do Alexandre, que ele fala de sociedade como um todo. A sociedade como um todo referenda. O que, que é a sociedade como um todo? Eu acho que uma parte da sociedade, aquela que sempre teve voz, referenda. Sim, voz, né? Na verdade, a gente está vendo é a voz da sociedade, do resto da sociedade que não tinha voz. E essa aqui é a grande diferença. O que se deve fazer? Eu acho que o Bruno falou muito bem, acolher essas pessoas como cidadãos, cidadãos plenos, e levar isso às suas últimas consequências. Cidadãos plenos, cidadãos de direito, cidadão que tem direito à cidade, tem direito de ocupar a cidade, né? É importante a gente lembrar que a mídia internacional está vendo a gente o tempo inteiro agora, o que muda é um pouco essa questão. As redes sociais estão repercutindo e são um espaço fundamental de criação, de recriação, das conversas, das discussões e das interações. E, por último, deixar aqui essa mensagem que foi expressa pela Rosana Pinheiro Machado num artigo que ela escreveu no Globo esse final de semana, sobre os rolezinhos, onde ela fala da ideia de alargar a ideia de política. Política não é só o que os políticos fazem, política é isso também. E é fundamental a gente pensar nisso desse jeito. Muito obrigado. De nada, legal, gente. Olha, o Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do Bruno Cava, do Alexandre Nascimento, da Renata Lins e até do Felipe Peçanha também, que veio e teve que sair um pouco antes, da Mídia Ninja, deve ter ido para alguma cobertura de urgência. Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para você. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Bom começo de semana, né? Uma terça-feira com cara de segunda. Né? Vamos lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.